mentira. Ninguém pode me provar que não. Mas ela andava atrás de mim de noite e de dia. E quando eu quis, fugiu sem explicar.